Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia de hoje traz o instrumental Bixiga 70, disco de estreia do grupo homônimo Bixiga 70. O álbum faz parte da série Baixe Legal, em que os próprios artistas disponibilizam gratuita e legalmente suas músicas e álbuns para serem baixados na internet. Começamos com Luz Vermelha, composição de Maurício Fleury. A série de discos que podem ser baixados é apresentada pelo nosso produtor Daniel Roviriego, que também participa do programa. Diga lá, Daniel. Olá, o disco de estreia do grupo paulistano Bixiga 70 é fortemente inspirado na musicalidade africana de vários países e principalmente pelo estilo que teve maior penetração no Ocidente, o Afrobeat, trazido à tona pelo nigeriano Fela Kuti. Inclusive, o nome do grupo é uma referência à lendária banda que acompanhava Fela, África 70, misturada ao nome do bairro da capital paulista, Bixiga, que é o local de encontro dos integrantes do grupo. As composições polirrítmicas baseadas nas repetições e os arranjos de metais apimentam e estruturam um álbum muito coerente, do começo ao seu fim. Ouvimos agora a faixa Tema de Malaika, composição de Maurício Fleury. Foi gravado no estúdio Tractana, que também é local de encontro e de trabalho de alguns integrantes da banda e de grande parte da cena musical independente de São Paulo. O excelente naipe de metais é formado por Cuca Ferreira, sax barítono e flautim, Daniel Nogueira, sax tenor, Douglas Antunes, trombone e Daniel Gralha no trompete. Na bateria, Décio Sete, acompanhado por Rômulo Nardes e Gustavo Sec na percussão. Ainda Marcelo Dvorek no baixo, Cris Cabelo na guitarra e Maurício Fleury no teclado e guitarra. A produção musical coletiva ficou por conta de Victor Reis, que também mixou o disco, Décio Sete e Cris Cabelo. Destaque para a guitarra precisa de Cris Cabelo na faixa de sua composição, Balboa da Silva, uma homenagem a Nilson Garrido, ex-pugilista paulistano, que oferecia treino de boxe para moradores de rua no bairro do Bixiga. We'll be right back. ficamos agora com um trecho da música Grito de Paz. O disco do dia de hoje traz Bexiga 70, o disco de estreia do grupo do mesmo nome. Lançado pelo selo Água Forte, o disco pode ser baixado e comprado em CD e em vinil pelo site www.bexiga70.com. Bexiga com I e 70 com algarismos. Fale conosco através do nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários e pedidos. E elogios se você gostou do programa. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Hoje teve a participação de Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.